Eu também ressalvo o facto de que desde abril houve um alargamento do número de dias a visitar, ou seja, são poucos os dias em que se encontra fechado este espaço, e isso também tem certamente ajudado a que houvesse este aumento significativo. De qualquer das formas, estou muito satisfeita, ou estamos muito satisfeitos com a análise destes números e que, sem dúvida nenhuma, a aposta do investimento feito para este executivo está a ser compensado pelo número de turistas que tem vindo ao nosso concelho.